No Centro 2020 nós temos sobretudo três áreas ou quatro importantes. O apoio às empresas também e, portanto, às pequenas e médias empresas, para elas tornarem mais competitivas no mercado mundial. Portanto, mais de metade dos 2 mil milhões que temos no Centro 2020 é para pequenas e médias empresas. O apoio entidades como a ABLC3, ou seja, infraestruturas científicas e infraestruturas tecnológicas, que são também o motor de inovação das empresas e das economias locais. E depois temos uma componente muito grande de coesão territorial. Temos um programa específico para os territórios de baixa densidade, é uma das características do nosso programa. Depois temos apoio ao que é o investimento público numa área muito importante, que é a regeneração urbana, onde o programa tem cerca de 300 milhões de euros, e aqui a ideia é regenerar os centros urbanos para que a qualidade de vida das pessoas e de quem trabalha nas cidades também melhore, e portanto para atrair novas centralidades para os centros urbanos. Temos depois uma componente muito grande também no Centro 2020 para recursos humanos, para aumentar a qualificação dos recursos humanos, para ajudar as empresas a contratar recursos humanos qualificados, porque também por essa via se faz a sua competitividade, não é só através da tecnologia. E, portanto, eu diria aqui que as grandes áreas são competitividade, inovação, internacionalização, coesão territorial e política de cidades, no sentido de regenerarmos os centros urbanos. Uma pergunta que cabe fazer, que é o desenvolvimento que houve nesta região a nível turístico. O doutor acompanhou algumas infraestruturas grandes e de topo. Como é que vê este boom turístico nesta região, através da criação de hotéis e mais camas para toda esta região, que faltavam aqui com o encerramento de algumas unidades? Como é que vê este desenvolvimento, principalmente numa zona aqui de Oliveira do Hospital, que estava um bocado fora dessa linha de desenvolvimento? Eu diria que na região nós, globalmente, já não temos falta de oferta. Temos em alguns locais, como era a zona de Oliveira do Hospital. Ou seja, nós aqui tínhamos uma falha na oferta, mas não é de qualquer oferta. O que se pretende aqui estimular é uma oferta de qualidade, diferenciadora. Hoje o turista não procura a região por quarto de hotel, é pela experiência. E, portanto, também para além das unidades hoteleiras, temos apoiado um conjunto grande de projetos, ou um conjunto diversificado de projetos que ajuda a estruturar o produto. Por exemplo, projetos de empresas de animação que criam programas para o turista ficar e vivenciar a região 3, 4, 5 dias. Isso ajuda a estruturar o produto turístico e a criar um destino turístico. Portanto, para além das unidades hoteleiras, dos restaurantes, é muito importante estas empresas que ajudam a estruturar o produto e a criar o destino turístico. Portanto, temos tido a esse respeito uma boa procura, que queremos continuar a estimular, porque eu diria que neste domínio da animação ainda temos um enorme potencial de crescimento, precisamente pelo que eu acabei de dizer, porque é através das empresas de animação que nós estruturamos o produto, articulamos a oferta que existe e levamos o turista a vivenciar o território e a retê-lo mais tempo no território, que é isso que traz rendimento para quem trabalha neste setor e para as regiões.